noite, de noite, de dia. Curti com a mulherada e mulherada é freguesia. Só de carreta louca, tremendo os alto-falante. Namorada quer casar, as cachorras quer ser amante. Um vinho maneiro, um ice, um Red Bull. As mina tudo gostosa, eu olho para um dou um zoom. Em frente à boate, as cachorras vira fã. Mentalidade de putão e conversa de Don Juan. Quem não cai numa conversa bem formada. Depois da conversinha é carro e cena censurada. Trinca, trinca, joga os graves pra rachar. Trinca, trinca, os boys não param de bicar. Trinca, trinca, só destino patrão. De noite ou de dia, sim, as quatro já que não. Trinca, trinca, joga os graves pra rachar. Trinca, trinca, os boys não param de bicar. Trinca, trinca, só destino patrão. De noite ou de dia, sim, as quatro já que não. De short enterrado, de tomara que caia. Se eu aumentar meu som, cê diminui a sua saia. Na noite é mó sucesso, de dia é micharia. De tarde com as danadas, na madruga com as uivinhas. Meto os kit cabuloso, as peitas de bam bam bam. A falsidade se reflete no espelhado do Ray-Ban. Tô no mestrado, a vida é um curso. Na escola que tu estudou, toquei terror e fui expulso. Alguns entram pra droga, outros entram pro crime. Sua vida cê que faz, seu destino cê define. Muita gente fala mal, aí parceiro nem comente. Se falam pelas costas é sinal que nós tá na frente. Trinca, trinca, joga os graves pra rachar. Trinca, trinca, os boys não param de bicar. Trinca, trinca, só destino patrão. De noite ou de dia, sim, as quatro já que não. Trinca, trinca, joga os graves pra rachar. Trinca, trinca, os boys não param de bicar. Trinca, trinca, só destino patrão. De noite ou de dia, sim, as quatro já que não. Marcando meia-noite, meu relógio tá normal. Hora que as princesinhas perdem o salto de cristal. Feriado ou não, é dia de aprontar. Braslândia, Pia, Vitinho, Rom, então Ponte, JK. As mina alucina, os moleque fica chocado. Antes eu era feio, mas hoje eu tenho carro. Somos loucos sim, e por aqui ninguém se engana. Viver como leão e nessa selva é nós que manda. As vizinha enterrada, nenhum pistão rebaixado. Tá desacreditando, demorou colado lado. Os golfe na sequência, altas mina que pilota. Quem vê não acredita, acha ilusão de ótica. Corrente de ouro nos carros, banco de couro. Enterrado igual besouros, grave aqui é mó estouro.